2804, Paulo 36, livre direita, chame Paulo 121, decimal 9. Livre direita, Paulo 219, chame 3204. Alô, Salvador, chame 3804, livrando. Então, 3804, táxi via Alfa, Juliette, posição 9. Alfa Juliette, posição 1-1, 3204. Número 3, a aproximação reduz até quanto? 140, tá bom? 140 inicialmente. Positivo, reduzindo 140, sendo justo. Salve, Salvador, MG 6741. 6741, informação em curso, é a U-Inform, pronto, cópia 340, Guarulhos. Cliente da Uniforme, pronto, cópia. Objeto 6741, Guarulhos, autorizado nível 340, decola no zero, primeira curva direita, terceira saída da El, Leida, pós Leida, voa Bridge, onde intercepta a rota Peselu 16. 5042, um transponder, o controle 120, decimal 8, objeto 6741. Autorizado para Guarulhos, nível 340. Decola da 10, primeira curva direita, saída da El, Leda. Depois intercepta pelo Zulu 16. Vai bridge, né? Controle 108, só não peguei o transponder. Transponder 5042. 5042, MG5741. Só confirmando, sai no perfil da saída da El, Leda. Após Leda, voa direto posição bridge. Ok, então saída da El, Leda. Leda voa bridge, intercepta pelo Zulu 16. Objeto 6741. Correto, é após quando pronto, não portão 10. Se você está quando pronto, gate 10, MG 6741. Para o localizador direita para o 165, faça estabilizado. Direita 165, para o Rock, reportará, sendo Zulu. Paulo, boa tarde, Papa Papa, Sierra Charlie. Papapá, Sierra Charlie Echo, ingresso à primeira direita, Alfa, Juliette, contorno pátio principal, reporte na Lima. Bom, não sai 5-4 na escuta da torre. Bom, no 754, autorizado pouso, pista 10, vento 150, grau 032. Autorizado pouso, bom, no 754, informa aqui no Índia Sierra, vários passos. I-16, rota estabilizada. Ah, maravilha, então, 2016, repassará. Salvador, bom dia, objeto 67, contorno para confirmação do ajuste, por gentileza. Confirme. Número 2, número 1, número 9 da Gol, sua frente. Positivo, tá aí o VIS, tá lá, pelo Gol. Direita, salvo 219, Gol, 954. Quero no meio, graças. Pedra. local na morada. Utilizando o gol, Marcos Ciclone. Bola 4-1, chama a turma 8-6. 8-6. 754, táxi via Alfa Juliette 08 ao portão. Alfa Juliette 08 ao portão, gol na 754. Fiat Alieco, ingressa Lima, Mike, Quebec. Na Quebec mantém a posição e chama a torre, 108-62. Pouso, pista 10, gol 1-9-4-1. 754 confirmando, Alfa Juliette 08 ao portão. Alfa Juliette 08 ao portão, 1-7-4. Ponto para o pushback, acionamento Finger 10. O objeto 6741 no portão 10, reposta quando pronto para o táxi. E o pushback, acionamento reportará para o táxi, objeto 6741. 219 à esquerda, vou 19. Ah, foi eu, foi eu, já estamos no jogo. Chama todo o comandante, 718, décimo ao meio, meu pulso. Também obrigado, amigo. E do Papatango, Juliette Tango Zulu. Juliette Tango Zulu, continua a aproximação, é especialista. Positivo, Tango Zulu. 941, boa tarde. Táxi via Alfa, reportando táxi 6, Juliette, por gentileza. Alfa, autorizado, chama a Juliette, chama a Alfa. 190, chame o centro Recife, é 12685, caso negativo, tente 125, decimal 45. 0, Juliette, temos o... 490, Cotel. A sua escuta, senhor, prossiga. A frequência é 12685 e caso negativo, 12545. 125, 245, grato, boa tarde. Poder de Salvador, uma boa, 35240, informação de fora. Pode escutar, não copiei. 35240, uma boa tarde, transfere, informação de fora. 5240, acione identificação, mantém a prova de Amanda, desce até o 050. Amanda, acione o 050, 5240. Salvador, boa tarde, Ponte 2230, informação, vira e fora. 230, chegada a mão, desce até o 060, 230, vigilância. Chegada a mão, 060, vigilância, H, 223. Direção 1, solo 49, direita, chame solo, 121, décimo 9. Gilete, São Zulu, boa tarde, taxi em frente, Alfa, Kilo, Fat 3. Solo Jet 6741, está com 124 pessoas a bordo, 4 horas e 16, a tela com 15, pronto para o táxi. Ali, desce a nível 050. Táxi até o através do 07 aguardando para prosseguir, ok? Após o marqueamento do Boeing da Gol no meia dúzia, prossegue pátio Indy Alpha até o ponto de espera da 10, ponto de espera torre em 118, decimal meia dúzia, o ajuste no 0 no meio, um bom voo. Como vai inicialmente, táxi só até o através do 07 após Indy Alpha, terceira 10, quando pronto é 18, meia dúzia, objeto 6741. Inicialmente até o ponto de espera, ok? 6741? Afirmativa, contagiou só a cabeceira 10, aguardando a autorização da torre para o ingresso. Gente, a ponte está entrando no 10, objeto 6741, via Índia Alfa. Acione identificação. O vigilância informa no ponto da descida, 9 agora. Bravo, prosseguiu. Poder 02? Ei, faça passar através fora da barra, não, eu acho que é bravo. torre indicada. Qual foi a velocidade indicada? 240. 5240 indicada. 240. Confirme? 240. 240, 7. Os 230 na passarela de redução 210 mais. Reduzindo 2,90. 2,30 desce, mantém nível 0, mais 0. E autorizado por 0, mais 0, confirma 2,30. Afirmativo. Sete 741, pronto para decolagem, cabeceira no 0. 9741, autorizado a linha e decolar. Estamos 0, vento 160 graus, 059. Ligue a linha decolar, objeto 6741, cabeceira no 0. A identificação vai na flor de mar, informe no ponto da descida, 2733. Mantenha 90 inicialmente, vou na flor de mar. Lógica Bravo, frequência livre para coordenação, Lógica Bravo. Colagem para evitar o CD, imediato, objeto 6741. Sobe 6741 no CIENCE, aguarde um instante que irei coordenar com o controle. Sim, estou aguardando, senhora, resposta. 5240 vai atingir o 050. Por 230, CIENCE, mantém 90, aguarde para descer. Não, 5240 atingindo 050, senhor. 6741, autorizado decolagem, pistão no 0, vento 190 graus, 069. Após a decolagem, sistema de controle 120 decimal 8. Autorizado ou tá, senhora? Imediato após decolagem. Autorizado, objeto. Ok, grato, objeto 6741, pistão decolagem. E o passageiro 2230 tem o tráfego 12 horas 6 milhas, cruzando 4.600 pés com 210 de ground speed. Desça para 3.000 pés, 2016. Toma 580. Onda Cola 57, chama controle 120.8. 208, objeto 6741, obrigado, bom trabalho. Livre aliança, 1016. Espera 2000, tá livre aliás, 1016, 5240. É que o Zulu vai me deixar para o Nubi, 500 pés, ajuste no 06. Sede 22, pela correção, força aérea 2733, desça para o nível 050. Azul, 4076, velocidade de cada. Para o braço. 509, só vai iniciar a redução para 1709 e vai descer até 3.000 pés. Eu tenho tráfego na sua posição 12 horas 12 milhas, tráfego adicional à esquerda, posição 10 horas, 15 milhas, só vou entrar como número 3. Ajuste no zero 1-6, está autorizado a descer até 3 mil pés. Ponto leve, jet 6741 transfere. 6741 é o cordião, contato radar na decolagem, saída da EL, vigilância no perfil. Ciente, saída da EL no perfil, objeto 6741, subindo para 340, senhor? E conforme autorizado. Ciente, grato, 6741. Boa noite, 06, boa tarde. Tudo bem, Feira de Santana. Sete. Sou uniforme, Aracaju, Constantin Copa, por gentileza. O vetor é para sequenciamento, correia esquerda na proa 025, limite ao curso do localizador. Ativo tem o tráfego, vou entrar na sua posição 12 horas, 9 milhas, cruzando 4.300 pés de autorizado ILS. 230 da passageira, descida para 2.000 pés, livre ILS número 2, 26 em forma estabilizada. Tudo 5240, chame a torre, 18.6. 18.6. Chamo, cogiro, pujama, direto para Aracaju. 51111, transponde o controle 120.8, 1806. 76 direita, pro 045, limite ao Watt. 045, limitado pelo Watt, no Watt. Sobre terra, atualizado pouso, pistão 90, vento 190, grau 079. Livre pouso 5240. 806, reposto com o ponto 6 dúzia. Vente 806. 5 milhas à frente, direita para 070, fato estabilizado. Está autorizado descida para 2.000 pés, altímetro 06. Passando para 2.000, para 0 na NOA, direita 070, apertarando pelo lugar. Agora o Juliette Tango Zulu. Mike Quebec na Quebec chama a torre, 108.6, Juliette Tango Zulu. Mike Quebec na Quebec. Jet 6741, possível pro de bridge da presente? Comandante, plano de bridge, sua monitor está diretamente ao centro. Inicialmente mantém o perfil de saída. Chame aquele centro, frequência 1251, no caso negativo, 13325. 1251 é o centro, 13325, alternativa 67, proveniente 6741, muito obrigado. 5240, no solo 03, livre à direita, chama solo 1219. Direita, na Econ 219. Direto São Zulu, autorizado o cruzamento da pista 1735, estação na frequência livre. Zulu para o pátio 3, quando lá tem o sinalizador. Zulu, pátio 3, estará atento, 0-0. Salvador, muito boa tarde, passeio 2230, passando externo, fecha a janela. Açaia 2230, autorizado pouso, pistão 090, Bel 079. Liga para os 2230. 697, informação uniforme. 97, desça para 4 mil pés, no 0-1-6, no 0-1-6, ou no 697. E próximo a ponte, entre... Próximo a ponte vai ser necessário um pequeno desvio à direita. É só me confirmar para a distância quando chegar lá. Afirmativa, assim que iniciarmos eu lhe aviso. 7. 4076, chame a torre no 86. Vamos pro meu labor. 33, passou mais. Salvador, boa tarde, 4076, passando a turna. Azul 4076, continuando a sua informação, aguarde autorização para pouso. 4076. Descomputador 26, 2016, 2016, 2016. Papapá Azul, Serra, tráfego conhecido do controle no setor. Prossiga em condições visuais, frequência livre para coordenação. Papapá Azul, Juliette Serra. Número